só vai aprender, mas os caracteres da personalidade já estão marcados, presentes na criança de 7, 8 anos de idade. Então, nós, como pais ou futuros pais, nós temos que ter a consciência da importância da família. É por isso que a Federação Espírita Brasileira tem desenvolvido essas três campanhas em defesa da vida. Família, aperte mais esse laço. A campanha em defesa da vida contra o aborto e contra a eutanásia e o suicídio. Então, nós temos que ver a importância realmente da reencarnação para os espíritos. E a mãe nunca está sozinha. Onde está o pai daquela criança que permitiu ou até incentivou ou mesmo determinou aquele aborto? Por que a responsabilidade é tão somente da mãe? Não se faz um filho sozinho. Temos que ter sempre o concurso dos pais. Por que a responsabilidade é tão somente da mulher? Isso é um atavismo ainda da nossa sociedade patriarcal. Os homens deveriam ser chamados à responsabilidade. Hoje, com o desregramento dos valores, há muitas mulheres deixando-se engravidar para conseguirem até pensão alimentícia. Como veem que o casamento é uma instituição comprometida aos seus olhos, deixam se engravidar para conseguir uma pensão. Então, as causas são muito profundas e estarão, sobretudo, no egoísmo, no materialismo e nosso orgulho. Se temos a obrigação de combater o aborto, vamos combater essas três causas. Nazareno, e esse espírito quando vem, será que sempre ele vai se tornar um obsessor da mãe ou não? Não, essa não é a regra, não é absoluta. Os espíritos dizem que muitos espíritos nobres aceitam reencarnar como filho daquela mãe, mesmo correndo o risco de ser abortados, porque vão em missão de amor, de renúncia, para ajudá-la, para socorrê-la. Então, muitas vezes, aquele filho, muitas vezes, de um estupro, vai ser a alegria da mãe, o arrimo de família, aquele que vai ser a coluna mestra daquela família que se inicia. E nós, por conta, talvez, dessa visão estreita e superficial, costumamos condenar logo, não, se for estupro, é melhor abortar. Será que é melhor abortar? Não. Se aquela mãezinha enfrenta aquela prova, aquele ato de renúncia sublime, de mesmo sem pai, de mesmo sem amor, de um filho gerado através da violência, se ela aceita aquela missão, eu tenho certeza que o mérito no mundo espiritual daquele ato será de grande monta. Porque através da renúncia nós evoluímos. Não foi à toa que o Cristo nos disse: aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. É nessa hora que a mulher se torna mãe, que ela se torna gestante, que ela tem diante de si uma prova que terá muito mérito, sobretudo se tiver que levar o filho sozinha. Se ela educar aquela criança porque o pai a abandonou, ela terá um duplo mérito, porque é mãe e é pai daquela criança. Mas Nazareno, tanta prova, a vida não é mais fácil, não poderia ser mais fácil? É, meus amigos. A vida dos espíritos é destinada à felicidade. Mas nós nos esquecemos que estamos numa escola, num educandário, numa oficina. Bezerra de Menezes nos diz que estamos todos aqui para sermos consertados. Uma vez falando em um centro espírita, erguido numa instituição onde abriga muitos aidéticos soropositivos, Eu lhes falava sobre a doença,